Com cerca de 12 anos de idade, um adolescente chamado Saulo deixa sua cidade, Tarso, na Cilícia, região da atual Turquia, para estudar as Sagradas Escrituras em Jerusalém. Seus pais, judeus, gostariam que ele se tornasse um mestre. Na cidade santa do judaísmo, anos depois, o jovem Saulo acaba polemizando com um grupo que se identifica como seguidores do caminho. Estes interpretam as escrituras de um modo diferente. Afirmam que seu mestre, o Galileu Jesus, que fora crucificado alguns anos antes, está vivo, ressuscitado e é o Messias, o Cristo esperado pelo povo de Israel, o Salvador de toda a humanidade. Mais tarde, serão chamados de cristãos. Saulo não compartilha dessa convicção e a combate fortemente. Até concorda com as medidas violentas das autoridades judaicas contra esse movimento. Chega a segurar os mantos das pessoas para que apedrejem um de seus membros, o jovem Estevão. Mas Saulo vê Estevão morrer, perdoando seus algozes. Logo depois, ouve os que são presos e açoitados, cantando hinos e agradecendo a Jesus, que chamam de Senhor. Que força estranha é essa que torna essa gente tão serena diante do sofrimento e da própria morte e tão convicta de sua fé? Essa força Saulo a experimenta quando se dirige a Damasco, com autorização de seus líderes, para prender os seguidores do caminho. Misteriosa luz o envolve e o Senhor ressuscitado se lhe apresenta. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Dessa experiência e de seu batismo logo depois em Damasco, Saulo ressurge transformado em nova criatura. A partir daí, estará sempre a caminho, ao encontro das pessoas, nos lugares onde elas se acham e em suas situações cotidianas para anunciar-lhes Jesus Cristo. Muda seu nome para Paulo, como expressão de sua nova vida e missão. Em 3 grandes viagens missionárias, sempre trabalhando em equipe, funda, ensina e organiza inúmeras comunidades cristãs, sobretudo no mundo de cultura grega. Estando distante ou preso, pois logo passa a ser perseguido pelos adversários, escreve cartas às comunidades, orientando-as na vivência da fé no dia a dia. Ai de mim se não evangelizar, dizia sempre. Quando a Igreja Nascente se reúne em Jerusalém para resolver a importante questão de como acolher no convívio fraterno tanto os de cultura judaica quanto os de cultura grega, o testemunho de Paulo e Barnabé sobre o sucesso da evangelização entre os não-judeus evita a divisão e o fechamento que teriam sido fatais para o cristianismo logo em seus inícios. Depois da terceira viagem, Paulo é preso em Jerusalém, acusado por seus adversários de perturbar a ordem social. Apela para o tribunal de César em Roma, pois é também cidadão romano. Então, é transferido como prisioneiro para a capital. Esta é sua quarta e última viagem. Tendo sobrevivido a um naufrágio, chega finalmente à cidade dos Césares no final do ano 60, onde continua por algum tempo em prisão domiciliar. Tal condição permite-lhe prosseguir evangelizando. Por fim, no ano 67, Paulo colhe a palma do martírio. É decapitado durante a perseguição promovida pelo imperador Nero. São Paulo tem 3 festas no calendário litúrgico católico. Sua conversão, celebrada 25 de janeiro. Seu martírio, celebrado junto com o de São Pedro, a 29 de junho. E a dedicação da basílica erguida em sua memória, no lugar onde foi martirizado e onde estão suas relíquias, celebrada a 18 de novembro. Muito além dos milagres de Paulo relatados na Bíblia, interessa-nos a mensagem perene de seus escritos, enraizados no coração desse santo apóstolo, profundamente apaixonado pela missão e pela Igreja, corpo de Cristo, de cujos membros ele se fez humilde servidor e inseparável companheiro. Ó grande apóstolo Paulo, servo de Jesus Cristo, inspirados em teu zelo pela palavra e animados por teu ardor missionário, te pedimos, roga por nós, cristãos do século XXI, às vezes tão acomodados em um cristianismo descomprometido, reduzido a meros ritos e formalidades, sem coração e sem vida. Motiva-nos a ser igreja a caminho, saindo ao encontro dos outros, onde quer que se encontrem e necessitem do testemunho alegre e convicto de nossa fé em Jesus Cristo, o crucificado que encontraste ressuscitado e que anunciaste apaixonadamente pelos caminhos do mundo. Assim seja.